discipulado do coração. Consagro minha mente, meu coração, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções e todo o meu ser. Peço que estendais o vosso manto sobre a minha casa e minha família. Dai-nos a vossa proteção e livrai-nos das ciladas do inimigo. Nossa Senhora, colocai-nos em vossos braços de mãe e defendei-nos. Maria, passa na frente e vai abrindo as estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, porta do céu, passa na frente, abre os corações. Maria, porta do céu, passa na frente, abre os corações, abre os corações, abre os Barbosa. É, muito bem, são 15 horas 21 minutos, 3h21, daqui a pouquinho a novena de São João Batista, a novena aí que antecede, né, o dia santificado aí a São João Batista, e hoje vamos estar aí fazendo o quinto dia na novena, daqui a pouquinho, portanto. Ah, se todos os ateus prestassem atenção nessa letra. Deus existe. É só refletir comigo. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa, não importa em que lugar sou, o que eu faço? Assim as águas do oceano, chuva por onde? E quem compõe? E quem acendeu o sol então? É lógico, é lógico. Em tudo isso tem a mão de Deus. E quando cai a chuva, meu planeta fica tão florido. E vem a tarde. Então, horizonte colorido, folhas, flores, frutos. Nesse quadro, amor e a perfeição. Bem forte! É o mesmo autor do quadro, então. É sabe o que acontece? E nesse momento eu reflito com o Ser Supremo em tudo e tudo. Deus a luz. Tu vem das suas mãos de Deus. Uau, mas diga! O céu, a terra e o mar, a vida então. Aleluia! Isso! Aleluia! Quantos anos, pensamentos meus, bem forte! Aleluia! A Deus do mundo, em tudo isso tem. É mão de Deus. É, muito bem, são 15 horas 27 minutos, 3h27. Vamos chamar o nosso repórter Cláudio Freitas para fazer aí, dar aí um destaque exatamente daquilo que aconteceu hoje no Colégio Helena Collodin em Cambé. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Cidade neste momento. Nilson, a situação aqui na região aqui do colégio Helena Collodin, que é muito triste. Muitas pessoas só passam, dão uma olhadinha e vai embora. Outros dão uma parada em frente ao portão. Agora há pouco eu estava analisando aqui, chegou um casal ali no portão ali, bateu palma, chamou, claro que não vai ter ninguém lá dentro, né? Então a situação é muito triste, principalmente, né, para nós que é cambeense. A gente tem essa informação que o rapaz que levou esse tiro na cabeça, ele ia passar por uma cirurgia, já deve estar passando, né, lá no HU, e a gente vai torcer, vamos fazer nossas orações, né, para que ele recupere e conte, né, sobre o que aconteceu, o que ele viu também no momento, né. E essa menina, a gente sabe que é de pessoas, o pai delas, avô delas, é de pessoas conhecidas aqui na cidade de Cambé. É lamentável. Eu estou aqui com... E também, viu, Cláudio, ela era da igreja, ela participava aí de movimentos da igreja aí na Rainha dos Apóstolos, né? Eu não tenho essa informação ainda, mas... muitas pessoas falando que é de pessoas bastante, assim, religioso, né, que participava de igreja, os pais, os avós dela, né, mas a situação não é das boas, principalmente aqui, com os moradores aqui, né, em frente à escola, o pessoal que estão passando por aqui, né, o pessoal da imprensa, alguns vêm aqui, outros estão indo embora, outros estão chegando, né, mas eu estou aqui com o diretor da PAI, o Luciano Ribeiro, que... tá todo dia aqui, ele é diretor aqui da PAI. A PAI aqui fica do ladinho, só atravessa a rua, né? Já é a escola, a Helena Collodin, né? Ô, Luciano, situação triste que aconteceu aqui na cidade de Cambé. A gente vê essas notícias, né, em outros estados, que nem Rio de Janeiro, São Paulo. Recentemente aconteceu lá em Blumenau, um rapaz invadiu uma escola com a machadinha, e a gente nunca imagina que poderia acontecer isso aqui na nossa cidade de Cambé, né? Boa tarde, estamos ao vivo no programa do Nilson Barbosa pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Boa tarde. Uma boa tarde, uma tarde triste para todos nós cambeenses. Eu aqui, enquanto diretor da PAI, diretor de uma escola vizinha, estamos separados apenas por uma rua, né? E foi um momento de pânico que não imaginaríamos passar por isso, né? Abrimos a nossa escola PAI para receber os alunos que estavam saindo desesperados aqui do Colodi. Acolhemos dentro da nossa escola, né, familiares chegando também foram ficando aqui dentro da PAI, retirando seus filhos. Foi o que pudemos fazer como amigos, né? Somos uma comunidade unida pela educação e nos solidarizamos, né, no momento. E uma tristeza muito grande que a Carol, que veio a falecer, ela é filha da Keller, uma professora nossa aqui da PAI. E no momento de pânico, muita tristeza, ela não conseguia informações sobre a filha, né? A Keller, o Dilson, são pessoas muito queridas. A Keller é nossa professora já há muitos anos. Sou amigo da família e foi uma situação muito triste a saber que tratava da filha de uma colega nossa de trabalho. E no momento ela estava aqui na PAI, a mãe? Sim, a professora estava exercendo o seu trabalho, dando aula. E como que foi a hora que ela recebeu a notícia? As notícias, né, demoraram para chegar assim, de forma concisa, né? Pelas redes sociais já se vinculava que se tratava da filha da nossa colega, mas a esperança ainda era que viesse uma notícia que talvez isso daí não levaria à morte, né? Não levaria à morte. A gente sempre tem a esperança, né? Então, continua a escola fechada aqui, vocês estão vizinhos, né? Vocês estão vizinhos aqui, a PAI e o colégio professora Helena Colodi, né? A gente está um pouco distante aqui, mas vocês vão continuar fechado por uns dias aí? A orientação, né, da Secretaria do Estado é que hoje as escolas vão permanecer fechadas e também no dia de amanhã. E vamos aguardar as orientações, né? Foi uma situação muito triste, os nossos alunos também entrando em pânico, né? Porque daí fizemos todos os protocolos, porque, além de tudo, foi possível ouvir todos o desespero, inclusive os estampidos, né, dos tiros. Daqui da PAI, vocês conseguiram ouvir os tiros? Ouvimos. Foi uma situação que levou todo mundo ao desespero. E depois que aconteceu, aí a polícia chegou, já cercou aqui, né, para o trabalho. Aí a gente teve pouco acesso lá dentro, né, Luciano? Sim, muitos pais aí foram chegando, fomos comunicando que muitos alunos do Helena Colodi estavam alojados e protegidos dentro da nossa escola. Os próprios pais dos nossos alunos especiais aqui começaram a chegar em desespero na escola, porque acharam que poderia ter sido alguma coisa aqui também, mas daí aos poucos fomos conseguindo liberar os alunos e tranquilizar as famílias. Com essas notícias que vem acontecendo de criminosos invadir escolas, a PAI já tem um sistema de, assim, de qualquer pessoa não conseguir entrar sem primeiro uma verificação, ver o que, que essa pessoa é e puxar o histórico dessa pessoa para depois ela ser atendida lá dentro? Nós somos muito criteriosos nas pessoas que recebemos na escola, mesmo os familiares que querem conversar com alguém da equipe, deve fazer um pré-agendamento para uma conversa. Não abrimos o portão sem identificar as pessoas e qual o motivo delas estarem aqui. Só que algumas coisas fogem de nosso controle. Quem imaginaria que um aluno em busca pelas informações que temos, ele veio atrás de uma documentação do tempo em que estudou na escola. Quem imaginaria que ele viria com essas intenções e preparado para um ataque, né? Um ataque, uma tragédia como aconteceu. Você tem mais informações, já que você acompanhou desde manhã, sempre aqui no local? Como foi esse cara, como é que ele invadiu, o que ele queria, ele já veio planejado esse crime? Ele, segundo as informações, não sei se é real, não sei se é verdadeira, ele parece que era namorado dessa vítima que faleceu. Isso daí acho que acaba ficando em especulações, né? Não temos uma informação formalizada, né? Mas o que eu posso falar, porque eu conheço a família da vítima, a Carol, uma menina participante de grupos da Igreja Católica, uma menina exemplar. Não há nada que venha desabonar a imagem da vítima, né? Eu acho que acaba ficando mais em especulações do que venha ser a realidade. Já que a gente não tem as informações corretas, tem que esperar mais aí alguns dias, né, para ver a investigação. Claro que neste momento tudo que a gente falar talvez pode contornar numa conversa, né, distornada, que não seja a realidade, né, Luciano? Vamos aguardar os órgãos oficiais a fazer as suas investigações e divulgarem oficialmente, né, tudo que pode ser levado a essa tragédia. Ok, é o Luciano aqui, ele que é o diretor aqui da PAI. Luciano, então agora a atenção vai ter que ser mais redobrada aqui, principalmente aqui na PAI, quando voltar a escola aqui a funcionar também. Com certeza o sistema é outro. O secretário de Segurança do Estado do Paraná deu uma entrevista agora há pouco falando que tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar desse jeito, e a PAI também vai ter que se adequar também com a segurança melhor também, né? A segurança, nós vamos ter que talvez dar uma repensada, com certeza, né, ao acesso de pessoas à escola. E contamos aí com a força e a ajuda, né, da polícia numa maior circulação na área, né, e provavelmente haverá algumas conversas aí com os órgãos competentes, porque, querendo ou não, todos os nossos funcionários e alunos também viveram essa situação de pânico junto aos nossos amigos do Helena Tupolodin. O rapaz que levou esse tiro na cabeça, você conhece a família dele também? Não, dele eu não conheço. Ô Cláudio. Oi, pode falar. Eu quero aproveitar este momento, agradecer também aí, parabenizar o Luciano pela atitude de acolhida neste momento de dor das famílias, né? Momento que realmente as pessoas estavam um pouco assim, sem saber o que fazer, e a APAE, através do diretor Luciano, abriu as portas para acolhimento dos alunos. A APAE também vai manter os 3 dias de luto, ou ela vai trabalhar normalmente? Não, nós vamos seguir as orientações da Secretaria do Estado. Uhum. E a princípio não funcionamos no dia de hoje e nem amanhã. Aguardamos aí informações para próxima quarta-feira. Ah, então tá certo. Ok, certeza então que o prefeito vai oficializar um decreto aí, né, para ver quantos dias as escolas, né, creche, escola estadual e municipal vai ficar fechada, né, Luciano? Vamos aguardar os pronunciamentos. Ok, Nilson, tem mais alguma pergunta para a Luciana? Não, por enquanto é essas mesmo, viu, o Cláudio? Então, essas informações, o Nilson, a gente... Por enquanto aqui quase não tem quase ninguém, né? Poucas pessoas, e a gente não consegue colher mais informações. Assim que tiver mais informações, Nilson, a gente volta com mais notícias sobre o acontecimento dessa tragédia que aconteceu aqui na Helena Codilha. Beleza, então. Obrigado, Cláudio. Até mais, Nilson. Você está ouvindo Princípio da Sabedoria com Nilson Barbosa. São momentos tristes que nós estamos vivenciando aqui na cidade de Cambé. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Senhor Deus dê a paz às famílias enlutadas, né? E que o Senhor recupere a saúde. Que o Senhor possa acolher em seus corações as pessoas que estão vivendo este momento de pânico. Aproveitando o momento, então, vamos aí rezarmos a novena de São João Batista, que hoje estamos apresentando o quinto dia, e que você possa também apresentar nas mãos do Senhor a sua dor, apresentar ao Senhor tudo aquilo que machuca. Quando nós falamos algo que machuca, existe acontecimento em nossas vidas que fere a alma. E como eu disse no princípio do programa, através da oração, nós conseguimos a solução para o problema, pois a oração é o remédio para todas as dores. A oração faz com que nós chegamos mais perto de Deus e possamos ter a nossa intimidade. Conversar com o Senhor Deus aquilo que tem nos machucado. Como eu disse no nosso momento de oração de hoje, o Senhor Deus está pronto para te ouvir. Lá em Salmos 55, 16, 17, mas eu invocarei o Senhor e o Senhor me salvará, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Então vamos neste momento, às 15 horas e 43 minutos, clamar o nome do Senhor aqui em nossa novena de São João Batista. Iluminados pelo Espírito Santo, nós nos unimos a você para rezarmos este quinto dia da novena a São João Batista. Rezemos com devoção e com fé, pedindo a intercessão do precursor de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando São João Batista ficou adulto, percebeu que chegara a sua hora. Então foi morar no deserto para rezar, fazer sacrifícios e pregar para que as pessoas se arrependessem. Vivendo uma vida extremamente difícil e com muita oração, passou a ser conhecido como profeta, homem enviado por Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias, batizava todos que se arrependiam e multidões sempre iam ver suas pregações no Rio Jordão. Impulsionados por esses fatos de nossa fé, rezemos. Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como Mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunhos da verdade e selá-lo, até se for preciso, com o próprio sangue, como o fizestes vós ao ser martirizado. Apresentai a Deus os pedidos desta novena, para que se cumpra a vontade de Deus em vista de nossa salvação. Abençoai todos os que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente, animados do vosso espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. São João Batista, que foste como Cristo, anunciado pelo anjo Gabriel, rogai por nós. São João Batista, que exultaste de alegria no seio de Isabel, quando recebeu a visita da Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, que encheste de alegria a tua mãe e mereceste os cuidados de Nossa Senhora, rogai por nós. São João Batista, que clamaste no deserto, preparando os caminhos do Senhor, rogai por nós. São João Batista, que pregaste no Jordão um batismo de penitência para o perdão dos pecados, rogai por nós. São João Batista, que apontou o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, rogai por nós. São João Batista, que proclamaste indigno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, rogai por nós. São João Batista, que quiseste diminuir para que o Cristo crescesse e tivesse a cabeça cortada no cárcere por falar aos grandes a verdade, rogai por nós. São João Batista, de quem o Cristo disse que eras mais que um profeta e o maior entre os nascidos de mulher, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.

o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda não ama esse Jesus que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, e hoje vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Rádio Cidade. Essa é nossa. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. 16:01. O compromisso da Copel com pessoas de baixa renda é gerar dignidade. Com o programa Energia Solidária, mantido pelo governo do estado, mais de 390 mil famílias paranaenses que consomem até 150 kWh não pagam a conta de luz. A força desse compromisso fica ainda mais forte, de geração em geração. Copel, pura energia. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Rádio Cidade AM. Acesse www.cidadeam770.com.br. Rádio Cidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. 3154-1770. 3154-1771. Rádio Cidade. Participe da nossa programação. Reclamação, sugestão, pedido de música. Mande sua mensagem de texto ou voz para nosso WhatsApp. 43-3154-1771. Sábado, dia 24, a partir das 16 horas, direto de Florianópolis, Santa Catarina, Avaí e Londrina. 13ª rodada do Brasileirão da Série B. Transmissão ao vivo aqui pela Rádio Cidade. Rádio Cidade. Ligue e participe da nossa programação. Alô? 3154-1770. 3154-1771. Rádio Cidade. Quando a chuva descer, A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3154-1771. Atenção empresários, indústrias e prestadores de serviços. Anuncie em nosso programa. Mostre sua empresa e o seu negócio para mais de 70 cidades no Paraná. Solicite um representante. WhatsApp 43 996513330. Rádio Cidade. Em Cambé, você pode contar com Móveis dos Reis. Móveis sob encomenda, planejados e personalizados. Estofados e colchões com molas ensacadas e sob medida. Móveis dos Reis, muito mais qualidade, melhor preço e um grande atendimento. Na Avenida Roberto Conceição, 154, em Cambé. Saída para Londrina, próximo ao Almofato. Fone 99987-6793. A melhor estação 770. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Quando a chuva Cidade AM 770, Rede Bandeirantes. Corre um boato aqui de onde eu moro. E as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Começa agora o programa Prosa e Viola. Em um quarto de hotel. Com entrevistas, muita música sertaneja e as histórias das duplas. Com Fátima Mandela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Muito boa tarde. Apesar do coração apertado hoje, a gente está triste com o acontecimento em Cambé. Mas vamos respirar fundo. Eu tive que abraçar os professores, zeladores e alunos da escola São José, que muitos foram para o Helena Collodi já até por recomendação nossa. Por quê? Deixa eu falar o porquê. Primeira escola no IDEB em Cambé, Helena Collodi, vocês sabiam? E nós somos o segundo. Quando nós pegamos a escola, nós estávamos no penúltimo de ruim, o pior IDEB da cidade. Em 2019, São José, Ensino Integral, foi para o segundo melhor IDEB. Aí eu ainda brincava com o Paulo, né, Paulo? Antes de eu me aposentar. Você é o presidente, eu sou a vice do IDEB de Cambé, não acredito, nossos alunos, né? E eu fazia questão de falar do Helena Collodi, fácil, né? Que tem um trabalho muito bom nessa escola. Temos muitos alunos que saíram do São José e foram para o Helena Collodi, porque ali é próximo, né? Da escola São José. E olha, quem esperava uma tragédia dessa? Então, eu conversei com os zeladores, né? A Helena, que foi nossa zeladora na escola São José, falou para mim que realmente ela não sabia, porque o menino entrou pedindo um histórico escolar, né? E ela viu que ele estava de bota e com o pé sujo de barro. Ela ainda falou, mas que pé sujo! Mas quando ela terminou de falar, ele foi pro banheiro. Ele saiu do banheiro já armado e atirando. Ela disse que saiu correndo com o primeiro tiro, entrou numa sala e trancou a porta. Judiação, né? E depoimento de professores que estão abalados, não querem voltar para a escola. Gente, já era previsto. Cadê as políticas públicas? Nós chamamos uma pessoa aqui, que era locutora aqui da nossa rádio, que também era do sindicato Sindiserve, para a gente falar sobre isso há muito tempo, foi esse ano. Mas quando houve os primeiros atentados, aí como disseram que iam colocar detector de metal, o governo isso, aquilo preocupado? Mas depois ninguém falou mais nada. Então, olha, agora ou vai ou racha, gente. Não podemos mais, os nossos bens mais preciosos estão na escola, são os nossos filhos. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. É importante a tecnologia? É. Mas não é o mais importante. O mais importante é a parte humana e a parte física da escola. Humana, ter disciplinas que fale de cidadania, do bem comum, do amor ao próximo, precisa ter. Psicólogos na escola. Há mais de quantos anos que a gente fala que precisa de psicólogo na escola? Os professores andam doentes, né? A sociedade está doente, ainda mais depois da pandemia. Mas educação para esse povo é balela, né? Parece que não estão nem aí. O negócio é encher de tecnologia a escola. Aí sim, vamos colocar televisão. Deram uns tablets para nós, professores, há uns anos atrás. A gente não valia nada. A maioria dos professores devolveram, estragaram esses tablets, né? Quanto de dinheiro foi gasto em tablets sem usar? E tenho que falar para vocês, 37 anos dentro de escola pública, tanto do município como do estado. Teve um tempo que eu dava aula no Raminelli, à noite eu ficava um pouco preocupada, mas foi um tempo que começou a patrulha escolar e também a casa do policial dentro da escola. Não vou dizer que melhorou 100%, mas 99%, gente, melhorou muito. Então, quando as pessoas pensam na educação e governam pensando no bem comum, a coisa deslancha, não é? Então, minha gente, vamos analisar. Vamos analisar. Que segurança tem a escola? Lá no São José, por exemplo, a entrega do leite das crianças era dentro da escola antigamente. A gente morria de medo de chegar um atrapalhado lá, armado, porque ele entrava dentro da escola para pegar o leite da criança. O projeto, muito bom, maravilhoso. Se eles queriam dar continuidade nesse projeto, que fizesse uma construção, nem que fosse pequena, com a porta para a rua, vocês não acham? Não que, o pai entrasse dentro da escola, uma pessoa que a gente às vezes nem conhecia. Eu ficava de plantão ali com medo, sempre com medo quando entrava alguém para pegar leite das crianças. Porque vai que entrasse uma pessoa armada dentro da escola, né? Então, o coração vivia muito apreensivo. Porque a gente ama os nossos alunos, a gente ama a educação que realmente transforma. Eu falo que a escola, gente, é a gente plantar uma semente em solo ressequido para germinar, não é? Então, ela floresce em solo ressequido. Por quê? A gente tira água de pedra os professores e diretores de escola, não é? Então, por favor, vamos reavaliar tudo isso. E vamos pedir a Deus, fazer oração. O netinho do Miro está fazendo uma cirurgia. O Miro já esteve aqui no nosso programa, uma pessoa muito querida, que eu tenho o maior carinho, né? Miro, fotógrafo aqui da nossa cidade. Hã? Ah, não! Não pode sumir, não, que hoje eu tô com a palavra, hein, Nilson? Bom, eu vou ler para vocês o poder da oração. E vamos com um ponto de interrogação. Os pais, alunos, estão lá em frente à prefeitura para reivindicação. Deu uma passada por lá e amanhã vai continuar. Então, minha gente, se mobilize enquanto é tempo. Pai, aluno, e reivindiquem. E chama mesmo a mídia. Nós vamos estar presentes. Por quê? Nós precisamos que as autoridades nos ouçam, tá? Nós temos que ter voz, é impossível. Até quando nós não vamos ter voz, gente? Vão matar nossos filhos, vão chegar armada. Eu sou o bom da boca, igual o rapaz, sem noção. O que, que é isso? Nós vamos, então, ler o recadinho de Deus que a Sueli Dalmas mandou hoje. Ah, então é hora que eu abaixo realmente, né? Bom, minha gente, o poder da oração. Então, nós vamos pedir a Deus pelo netinho do Miro. Existem estudos e comprovações que mostram que a oração tem o poder de curar. O que é oração? A oração é colocar a sua energia em uma intenção verdadeira. Acredite no poder da sua energia canalizada. Os pensamentos são capazes de unir as pessoas mesmo quando elas estão distantes. Quando você toma consciência do poder que você tem, quando entende que é mais do que o seu corpo físico, pode emanar suas vibrações positivas para quem quer que seja, onde quer que esteja. Está no HU, o netinho do Miro, e nós vamos fazer oração para a família da Carol, né? Uma menina linda, gente. Eu vi a foto dela, ela faz um buraquinho assim no rosto na hora que ela sorri, né? Que judiação, 16 anos, né? A vida foi ceifada. Você imagina se fosse teu filho, teu neto? Né? Como você reagiria? Que situação, né? Então, vamos fazer oração, pedir a Deus que mais pessoas se mobilizem e que as autoridades se conscientizem. Se conscientize que escola é lugar que entra todo mundo. Não pode ser casa da mãe Joana, não. Porque lá estão os nossos bens mais preciosos. Um abraço ao Paulo, um querido, o diretor do Helena Collodi, meu amigo do coração. E aí vai o meu abraço para você, Paulo, quentinho, que Deus te abençoe. Eu sei que você deve ter passado uma situação muito difícil hoje, assim como todos os professores. Eu escutei grito de professores em áudio, gente. Filmagem, coisa mais triste do mundo, né? Alguns eu consegui abraçar. Então, que Deus abençoe a todos os professores, funcionários, pessoas que estão aí muitas vezes à mercê. Quem imagina que vai sair de casa para trabalhar e vai acontecer uma danura dessa, né? É, o rapaz já está preso, tem 21 anos, ainda bem que é maior de idade, né? Vai responder, tem que responder pelos seus atos, com certeza. Todos têm direito de justiça, mas esse aí vai ter que responder muito sério, porque já é maior de idade também. E as famílias, gente, a escola é mais para dar conhecimento, a educação vem de casa, a gentileza vem de casa, o amor vem de casa, tá? Para que a escola seja a primeira casa, para que a escola seja a segunda casa, a família tem que ser a primeira escola, tá bom? Tem que ensinar a família, vamos dar limite, vamos ensinar, vamos colocar num psicólogo se precisar, fazer uma terapia, né? A escola precisa de ter psicólogos e palestras. Bom, que coisa linda. Agora, o milagre de Tambaú. E, ó, liguem que hoje tem um kit da Natura, tá? Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não, convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos. Com destino a Tambaú, saímos de caminhão. Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados. Tinha gente que dormia pelo chão esparramado. Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados. Vi uma velha milionária ao receber a benção jogar a muleta fora no meio da multidão. Tirou seu colar de ouro chorando de emoção. Quis entregar para o padre para mostrar sua gratidão. O padre então lhe falou: eu não posso aceitar os milagres que Deus faz, só com bem pode pagar. Se for este o seu desejo, pegue então o seu colar, dê a primeira pessoa que no caminho encontrar. A primeira criatura que na estrada apareceu, a velha lembrou do padre, do seu carro ela desceu, tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, 5.000 réis ela deu. A velha rica viu suas pernas enfraquecidas, voltando de novo ao padre, por ele foi repreendida. Seus 5.000 réis tá aqui, guarda pro resto da vida, a pretinha que você viu era a Senhora Aparecida. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola, com Fátima Mandelli. gente querida de Cambé e toda a região, né? São exatamente 4 horas e 18 minutos na nossa cidade, o sol tá quentinho, mas fez frio hoje, viu? Muito frio mesmo de manhã, essa madrugada. Agora deu uma aquecida, porque o sol saiu com vontade, isso é muito bom, né? Não é fácil a gente estar num tempo frio desse não, viu? Só Deus mesmo para dar força. Minha gente, nós tivemos sábado lá no Milhoce um sucesso, a feira de doação da ONG Quatro Patas. Foram doados vários cachorrinhos e gatinhos, viu? E tem mais alguns gatos para doar, aqueles gatos frajola, filhotinho, aqueles gatinhos que tem a carinha branca e o corpinho preto. Então, se você quiser um gatinho, você me liga que eu vou falar com a veterinária que levou o que sobrou para casa dela. Um grande abraço para você, minha querida Gabi. Ela levou para casa dela os gatinhos para doação, tá? E vão ser doados mesmo, os gatinhos. Amanhã, então, às 15 horas, em frente à prefeitura, o pessoal vai se manifestar, vai continuar a manifestação por mais segurança nas escolas, tá? E nós vamos estar juntos, nós pedimos, nós reivindicamos, porque todos pagam impostos, têm os seus direitos, sim. Que eu falei, a escola tão cheia de TV de LED, tanta tecnologia, ensino online, mais não sei o que, mais não sei o que. E cadê a segurança para os nossos filhos, gente? Para os nossos netos, né? Entra e sai qualquer pessoa da escola a qualquer momento. Isso não pode acontecer mais de jeito nenhum, né? Nós temos que cuidar, zelar. Se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar? Então, não dá. Agora nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, em especial o Paraná Banco. É 3035-2779, ali, subindo no Via Roma, no shopping, na Avenida Inglaterra, tá? Tudo para empréstimos, consignado, pensionistas, o melhor juro da praça. Fala com o Alex, tá? Também a Construnal, 3312-5920, ali do ladinho do Pontilhão e do Palondrina, entre Londrina e Cambé. Tudo para acabamentos, ferragens, piscinas. Fale com a Zara ou Nicolas no 3312-5920. Não poderíamos deixar de falar também do Pet Tupi, na esquina da Chavantes com a esquina com a Tinguiz, no 3154-5566, tá? Rações, acessórios e artigos para pesca. Opa, nós vamos falar com o Cláudio, que está nesse momento na Praça da Fonte, em frente à Prefeitura de Cambé, com alunos, pais, né, da Escola Helena Collodi. E amanhã também estarão, já falaram para mim, às 15 horas. Oi, Cláudio. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa. Um prazer, Cláudio. Fátima, hoje está um dia bastante complicado, né? Cidade, né? Está de luto. Está de luto, automaticamente de luto. A gente acordou de manhã liberando os filhos para ir para a escola, todo mundo, os pais se preparando para ir para o trabalho, as mães também. Isso. E depois receber uma notícia dessa aí logo mais às 9 horas, meu, né? 9, Deus. 9 e meia. Eu por não aí, consegui nem, né, trabalhar mais, Cláudio, nem então, em casa. Uma situação bastante difícil, a gente pensa, né, até imagina, a gente vê nos comentários, tá acontecendo em outros lugares, né, recentemente é surreal, aconteceu em Blumenau, né? Aconteceu em Lugano, São Paulo, e a gente nunca espera que isso possa acontecer na nossa cidade aqui de Cambé. É mesmo, né, uma Fátima? Cidade com um povo tão bom, amoroso, né, dei aula 37 anos nessa cidade, em 18 escolas, muito gostoso de trabalhar. E você nunca imagina que vai acontecer uma coisa dessa, mas a gente vinha vindo esse ano com indícios que, né, a coisa não estava fácil, não. Depois da pandemia, então, parece que piorou, né? Muitos professores reclamando, alunos alvoroçados, né? Eles tendo problema de disciplina, diretores tendo que buscar aluno em casa. Que situação. Fátima. Eu estou aqui na frente da prefeitura, e está acontecendo neste momento aqui uma manifestação aqui, eu estou com o Igor, o vereador Igor, né? Opa! E ele vai falar sobre essa manifestação. O Igor, procede, vai, hoje vai continuar, amanhã também. Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Igor, que prazer. Boa tarde, Cláudio. Primeiramente, né, deixar os meus sentimentos a toda a família, a todas as pessoas que estão envolvidas de certa forma e a toda a nossa cidade, né? É um dia muito triste para a nossa cidade. Com certeza. Né? E, na verdade, não fui eu quem movimentei esse protesto, né? Eu recebi o convite e vim aqui prestigiar, porque a gente sabe que nós precisamos melhorar, sem dúvida alguma, a segurança nas escolas. E como você mesmo disse, Fátima, em Cambé já vinha vindo esses indícios de algumas coisas que poderiam acontecer. Nós vimos Sim. aí alguns alunos escrevendo cartinhas, postando isso e aquilo, e aí não estava acontecendo, mas havia os indícios, né? Havia. E assim que aconteceu esses indícios, eu como vereador protocolei na Câmara de Cambé para que pudesse ter uma lei onde fosse obrigado as câmeras de segurança nas escolas e principalmente o detector de metal, né, para que pudesse coibir esse tipo de situação. São medidas paliativas, mas tem que cercar, né, Igor? Hoje mesmo, em uma discussão com os vereadores, até escutei, mas se tivesse o detector, talvez não daria nada. Mas pelo menos nós, vereadores e poder público, estava fazendo a nossa parte. E esse projeto já vai fazer 2 meses que está parado na Câmara de Cambé e não prossegue, né? E a gente não entende o porquê um projeto tão importante como esse não vai para frente, né? Verdade. Mas hoje nós estamos aqui, fizemos a nossa oração pela alma da moça, né? Que se foi, que deixa a família, que deixa amigos, que deixa um buraco de saudade. E também pelo rapaz que está lá lutando entre a vida e a morte, que Deus possa realmente ungir as mãos dos médicos para que seja ele mesmo, né, o médico da cirurgia. Muito bem, é isso mesmo. Já fizemos oração, estamos pedindo a Deus. É neto do Miro Fotografia, nosso Exato, amigo, é o neto, né, do coração. Nosso amigo. Poxa vida, e parece que a pessoa foi lá de endereço marcado, de pessoa convicta do que ia fazer mesmo, né? Esse é o sentimento que passa, né? E infelizmente o sentimento passa, que vai continuar passando e vai aumentar, é o sentimento de insegurança agora. Impotência, nas escolas, né? Também, né? Imagina o Paulo, diretor, né? Quanta luta para. Eu sei como é difícil conduzir uma escola, muito eu fui difícil. Diretora Você há muito foi diretora. Tempo. Não é fácil, não. O pessoal pensa que é fácil, gente. Todo mundo deveria passar por uma cadeira de direção. Oh, caiu, que pena. Depois nós vamos continuar. Agora nós vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música. Não, vamos ouvir uma música. Aquela música Aquarela, tem numa folha qualquer. Ou então aquela do caderno, Meu Caderno com o Padre Fábio de Mello. É linda, gente, porque fala de escola. Hoje nós vamos falar mesmo de educação, de escola, de poder público e outras coisas mais. Reivindicação. Vamos lá, então. Ligue aí para ganhar o prêmio da Natura, hein, minha gente? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver e acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não esqueça um canto qualquer. Eu não sei se você se recorda do seu primeiro caderno. Eu me recordo do meu. Com ele eu aprendi muita coisa. Foi nele que eu descobri que a experiência dos erros, ela é tão importante quanto a experiência dos acertos. Porque vistos de um jeito certo, os erros, eles nos preparam para as nossas vitórias e conquistas futuras. Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros. Caderno é uma metáfora da vida. Quando os erros cometidos eram demais, eu me recordo que a nossa professora nos sugeria que a gente virasse a página. Era um jeito interessante de descobrir a graça que há nos recomeços. Ao virar a página, os erros cometidos deixavam de nos incomodar e a partir deles, a gente seguia um pouco mais crescidos. O caderno nos ensina que erros não precisam ser fontes de castigos. Erros podem ser fontes de virtudes. Na vida, é a mesma coisa. O erro tem que estar a serviço do aprendizado. Ele não tem que ser fonte de culpas, de vergonhas. Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida. Uma coisa é a gente se arrepender do que fez. Outra coisa é a gente se sentir culpado. Culpas nos paralisam. Arrependimentos não. Eles nos lançam para frente e nos ajudam a corrigir os erros cometidos. Deus é semelhante ao caderno. Ele nos permite os erros para que a gente aprenda a fazer do jeito certo. Você tem errado muito? Não importa. Aceite de Deus esta nova página de vida que tem nome de hoje. Recorde-se das lições do seu primeiro caderno. Quando os erros são demais, vire a página. O que está escrito em mim comigo ficará guardado sem dar prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Minha gente, hoje vai ser música de escola, música de professor, não vai ter jeito, né? Essa música realmente é linda. E você liga aqui no 3154-1771. Os pais, alunos estão em frente à Prefeitura de Cambé, reivindicando, mas não é só com o prefeito, tem o Estado também, né, gente? Poxa lá vida, né? Porque os professores do Estado também ficam muito inseguros. Eu conversei com alguns hoje e disse que estão com medo de voltar para a escola, né? Como é que faz? Meu Deus do céu! Eu imagino como ficaram os pais também, que têm filhos estudando na escola Helena Collodi, uma das melhores escolas, né? Com IDEB altíssimo, com gente dedicada, e acontecer uma coisa dessa. É alerta para se trabalhar a humanização. Não adianta só a tecnologia mesmo, adianta a frieza. Nós temos que ter o olho no olho, a empatia, aquele lema que a gente tinha na Escola São José, tratar a todos como você gostaria de ser tratado. E eu ficava na escola com os alunos o tempo todo, nunca mais fui nem almoçar na minha casa, conhecia por nome, almoçava com eles, abraçava a causa, ouvia, é isso que eles precisam. Que hoje, muitas vezes, falha, né, em casa, e a escola tem que superar. Bom, alguém está nos ligando. Vamos ver do que se trata. Alô? Ah, quando tem musiquinha assim, nem adianta. Minha gente. Sim. Sei de tudo, professor? Com a Perla? Ai, que coisa linda. Depois você acha o Ataúfo Alves, meus tempos de infância, que fala assim, que saudade da professorinha, né? Então vamos ouvir essa música com a Perla. Amigos ouvintes da Rádio Cidade, agora são exatamente 4 horas e 37 minutos. Estamos com o programa Prosa e Viola, com Fátima Mandelli. Hoje, um grande amigo lá de Minas Gerais, das Minas Gerais, né, o José Emílio, enviou uma mensagem de uma pessoa muito querida que faleceu lá no Vale do Jequitinhonha. E eu não posso deixar de mencionar, gente, por quê? Essa pessoa tinha uma venda que tinha de tudo, virou até música, que foram tocar no Rolando Boldrin, tá? É, e ele mandou de manhã, e eu achei, assim, muito interessante, né? Essa questão. É a venda lá, se chamar, ou o senhorzinho da venda, deixa eu, quer ver? Eu vou passar para vocês o nome do senhorzinho da venda, que fez a música e foi um sucesso. E ele viveu seus 96 anos e morreu hoje. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, que está bem no comecinho hoje do zap, ó. Morre em Araçuaí. Gente, como Minas tem nome diferente de cidade, tem uma cidade lá que chama Capetinga. Vocês lembram do Nerso? Nerso da Capetinga. Então, é uma cidade que tem o nome Minas. Minas tem muitas cidades, sabe? É a região que tem mais cidades no Brasil. é seu Lidirico. Ele tinha uma venda que tinha desde pinico até fumo de corda. Tudo que vocês imaginassem tinha. E aí, o Miltinho Edilberto fez uma música muito bacana que depois eu vou pedir pro Nilson, se ele achar, ele toca para nós, né? Mineiro de Raiz do Vale do Jequitinhonha. Eu vou ver direitinho, a música chama Lidirico. E é Miltinho Edilberto. E esse seu Edirico, Lidirico, disse que depois que fez a música que o Miltinho fez, vendeu tudo que tinha na venda dele, bombou de tanto vender coisa lá nessa cidade de Minas Gerais chamada Araçuaí. Que bacana, José Emílio. Aí eu lembrei do meu vô Juca, lá do Serrote, um vô querido, bisavô, né? A gente morou muito tempo em Miraí, mas moramos um tempo em Visconde do Rio Branco. Ele ia lá para ir no médico e a gente cantava para ele, dançava. Vovô Juca pedia para minha mãe fazer um chazinho com torrada, com bolacha. Muito calmo, vovô Juca. E a venda dele era muito surtida lá no Serrote, né? Era uma coisa linda. E tinha de tudo, minha mãe conta, né? Eu era muito pequena. Eu fui lá há pouco tempo atrás, já só tem os escombros agora. Mas eu fiquei emocionada a hora onde que eu vi o local, né? E uma escolinha também da família. Coisa mais linda, no Serrote, do lado de Guiricema, Minas Gerais. Teve o primeiro, o segundo encontro dos capobiangos. Logo terá o terceiro encontro. Recebi uma mensagem agora que muito me enalteceu, sendo chamada para uma entrevista numa outra rádio, aí, e vai ser muito interessante, se Deus quiser. Diz que sou uma professora que falo com veemência, e essa pessoa queria muito saber sobre o que aconteceu realmente na escola e falar sobre essa situação que hoje está afligindo, né? Muito. Olha só que lindo. Sugeri ao fulano que você seja entrevistada com a tua inteligência e simpatia. Pode trazer esperança nesse momento de dor. Olha, vamos criar esperança, né? Que bênção, né, Nilson? As pessoas olhar pra gente como um alívio, um curativo é muito bom, né? E é o poder da energia boa, né? Que a gente passa um pelo outro, né? Nós fizemos tanta coisa lá no São José, né? Momentos lúdicos, a gente tentava minimizar o ódio, né? Tratar a todos como você gostaria de ser tratado. E sempre falava, bom dia, tudo bem, como você está, né? O relacionamento humano era muito importante. Na hora de ir embora, vai com Deus, até amanhã. E aí fluía, né? Como é bom, como era bom esse relacionamento. Precisa nas escolas ter a empatia e a humanização. Você sabe que tem muita palestra já sobre isso, a questão humana, porque a tecnologia veio com tudo e estão esquecendo da parte humana. Aí as pessoas ficam sem coração. O coração também se torna tecnológico, né? Não se torna humano mais. A mente, né? Infelizmente, cada um defende o seu interesse. Eu sou eu, jacaré, um bicho. E a frieza entre o ser humano aumentando, sendo que os alunos, numa escola militar, fica quase que praticamente o dia inteiro, numa escola integral fica 9 horas e precisa ter essa troca rica. Escola precisa mudar, gente, senão vai ficar difícil, né? Já que as famílias estão vulneráveis também. Queremos mandar um abraço para o Transportes da Lufra, família Alexandrino, também para a Parada da Panela. O Olávio, gente, mudou de lugar. Tá linda a Parada da Panela, vai lá. Tem quase um quarteirão de Parada da Panela agora. Tudo que você imaginar para o seu churrasco tem lá, para a sua cozinha, para a sua copa. Fala com o Olávio que ouviu no Provisa e Viola. 3035-2084. Agora, nós vamos falar da professorinha do Ataulfo Alves, lá da minha terra de Minas, né? Lá de Miraí, que fala que daria tudo para voltar aos tempos de criança. E que saudade da professorinha. Para vocês, miraienses. Eu daria tudo que eu tivesse para voltar ao dia de criança. Eu não sei pra que viagem é de prece. Se não sai da gente essa lembrança, aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, todo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Meus dias tão felizes, que tão longe vão. Minha infância inocente, calças curtas, pés no chão, e as meninas do meu tempo que eu não sei onde andarão. Carmelita, Madalena, Isalina, Conceição, onde estão? Não sei não. Minha infância querida que vai muito além, muito além, muito além. Eu era um milionário de felicidade, mas perdi os meus bilhões. Hoje eu vivo da saudade dos primeiros companheiros que eu não sei onde andarão. João Sabino, Castelão, Zé Rotondo, Zé Adão, onde estão? Não sei não. Minha infância querida que vai muito além, muito além, muito além. Meus dias tão felizes que tão longe vão, que tão longe. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola com Fátima Mandela. Sim. 4 horas e 47 minutos, 16 horas e 47 minutos. O Borboleta, o Alessandro, nosso amigo, foi entrevistado aqui semana passada. Ele pediu para anunciar o baile da escolha da rainha do rodeio. Gente, que interessante que vai ser. Vai ser dia 22 de julho, lá em Rolândia. E eu e a Maria Luísa vamos ser juradas e outras pessoas mais, né? Então, vai ter o baile da escolha da rainha do rodeio em Rolândia, no Caltri, ó. Então é só ligar lá no Country Club de Rolândia que você vai ter maiores informações, tá? Eu fiquei até lisonjeada. Muito obrigada, viu, Alessandro? Borboleta, né? Agora, nós recebemos duas ligações aqui. E como eu também estou com o coração um pouco apertado, eu falei para vocês que a gente começou o programa hoje entristecido pelo fato do acontecido na escola Helena Collodi aqui em Cambé, que virou notícia nacional, né? Infelizmente, uma triste notícia. A Lourdes Cervenini também está triste, mas ela está ouvindo o programa. O Jorge Cervenini, o Davi, eles estão ouvindo o programa. Muito obrigada pela audiência, minha flor. Também o Romildo, que está sempre nos ouvindo, ele está ouvindo o programa, mas também está com o coração apertado, está triste, pediu para avisar vocês. Mas nós vamos colocar música e oferecer tanto para a Lourdes Cervenini como para o Romildo, né, Nilson? Olha, essa música é a música que meu pai mais gostava. E hoje, então, nós vamos homenagear adolescentes, crianças, professores, né? Então, vamos lá. Criança Feliz. Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas. Hoje do céu de um aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Criança feliz, feliz é você, alegre é você, seu sonho infantil. Olha com Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças do nosso Brasil. Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas. Hoje do céu de um aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola, com Fátima Mandela. E a gente, que sol lindo, né? Que céu de brigadeiro que tá hoje, dá gosto de olhar lá para fora. Muito bonito, mas um frio aqui nesse Paraná, né? Nessa Cambé, que tá demais. O coração também tá um pouco frio devido aos acontecimentos, nós já citamos alguns, né? E um triste também, gente. O rapaz mata a mulher e o namorado ali no mercado em Londrina. Por ciúme, é tanta gente matando por ciúme. Que coisa horrível, em pleno século XXI, acontecer isso ainda. Em vez de resolver a parada, não. Melhor acabar com a vida e passar o resto da vida na cadeia. Eu não entendo isso. Poxa lá vida, né? O sol nasceu para todos, para que isso? Mas tem pessoas que não se conformam, né, com alguma situação. Tem problema, com certeza, né? Então, deixando uma criança de 2 anos. O menininho foi achado no rio, eu falei semana passada, né, no rio Tibagi, que também a polícia vai investigar, ver o que realmente aconteceu com essa criança, porque foi aparecer 9 quilômetros para frente, né? Filho de um aluno meu, Daniel, meu Deus, eu fiquei triste, viu, Daniel? Estava com a mãe e o padrasto, a criança. Cada situação, tudo que envolve criança, gente, é muito triste, né? A gente que trabalhou com criança uma vida toda, o coração fica realmente apertado. Eu tenho neta, né? Tenho filhos. Então, é muito triste quando a gente fica sabendo de alguma coisa que aconteceu com as crianças. Vamos agradecer a família Alexandrino que está nos ouvindo, a Gráfica Imperial na pessoa do Juninho, o Gramapar, né? O Felipe, a Carla, tanta gente querida que também gostam de animais pra caramba. Lá na Gramapar, outro dia eu fui lá, o que tinha de animalzinho, cachorro, né? E eu levei um saquinho de ração, comeram tudo. Que graça, né? Também nós queremos agradecer a sua audiência, que eu já falei que é a nossa referência. Um grande abraço para o Grupo Tatara, todos como você gostaria de ser tratado, para o Grupo Só Elas, para também o pessoal da Construnal, os voluntários da Santa Casa, os amigos da educação, também o Orgulho de Ser Caipira, professoras do Alvorada, da Escola Alvorada. Um grande abraço a todos, viu? Então, agora nós vamos ouvir uma música de professora, chama Normalista, com Nelson Gonçalves. É linda também, presta atenção na letra. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois de se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola, com Fátima Mandelli. Minha gente querida, agora é 4 horas e 57 minutos. Pessoal, tá todo mundo meio triste, o telefone não tá tocando muito hoje. Mas, ó, nós vamos sortear um brinde da Natura, ofertado pelo Alex, lá do Paranabanco, tá? 31541771. Vamos fazer o sorteio. Algumas pessoas estão mandando zap só para entrar no sorteio. Não vão nem pedir música, né? Eu acho que estão assim num estado de luto mesmo com o acontecido em nossa cidade. Uma repercussão no Brasil muito triste, né? Entraram com armado dentro de uma escola e saíram atirando nos nossos filhos. Que é isso, meu Deus? Nossos alunos, né? Então ligue 31541771. Nós vamos agradecer a Parada da Panela, também a Construnal, o Paraná Banco, o Paulo do Pet Tupi, da Luvra Transportes, e tanto, a Tuca Bronze, gente. Oxa vida, que delícia ali. Eu já fiz, né? Spa Bronze, tem yoga, né? 991-63868. Esses dias também eu coloquei gasolina lá no posto Opala. Eu conversei com a Zilda, proprietária, um amor de pessoa. E aí eu comentei, né, que quando eu dava aula no Bilac, há muitos anos atrás, foi feita uma pesquisa. Quais os postos, né, que vendiam a gasolina mais pura. E daí, há muitos anos, foi feita uma feira das ciências, pegaram várias gasolinas de vários postos de gasolina. Foi lá no Olavo Bilac, no ensino, na época era educação geral. E foi constatado pelo professor de química que uma das gasolinas melhores era do posto Prata. Que maravilha, né? Então eu comentei com ela, ela falou, ai, que maravilha, Fátima. Eu falei, já faz tanto tempo isso, né? E a gente gosta muito, assim como do posto Opala, Bucioli, tem ótimos postos da nossa cidade, né? E a gente faz questão de salientar o Mupato também, né? Quem tem o cartão ainda sai mais em conta lá. Agora, então, nós vamos ouvir uma música linda com o Padre Fábio, novamente falando de criança aos olhos da criança, né? Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abra a porta do quarto e a janela. Que o possível da vida te espera. Vem depressa, que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. Fala pra mim, se achares que posso ouvir. Chora ao teu Deus, se não podes compreender. Rasga este véu do Calvário que te envolveu. Tão sublime segredo se esconde nesta dor que escurece o horizonte, que por hora impede os teus olhos de contemplarem o eterno presente do tempo, o ausente presente em segredo, na sagrada saudade que o deixa continuar. Deixa morrer o que a morte já sepultou. Deixa viver o que dela ressuscitou. Não queiras ter o que ainda não pode ser. É possível crescer nesta hora, mesmo quando o que amamos foi embora. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo esta dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera pelos braços da vida um dia Essa é nossa, Rádio Cidade. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. 17 horas e 4 minutos. Inovação e sustentabilidade. A Copel cuida de perto das linhas e redes que levam energia até você. Agora, trabalhamos também nas alturas para garantir a qualidade da energia que abastece a cidade e o campo. Os drones e helicópteros são aliados na inspeção preventiva e ainda agilizam a manutenção em casos de temporais. É a tecnologia a serviço da eficiência. Onde tem inovação, tem Copel. Pura energia. Paraná, Governo do Estado. Veja nossa live, facebook.com/CidadeJP. Ouça a Rádio Cidade AM no seu celular, www.cidadeam770.com.br. Como você consegue não se preocupar sabendo que 98% dos focos de dengue estão em nossas casas? São milhares de focos espalhados por toda a cidade que só você pode combater. Vasculhe na sua casa. Elimine toda a água parada. Porque vencer a dengue só depende de você agir. Faça a sua parte. Juntos, somos muito mais fortes. Dengue mata. Olá pessoal, o Rancho Ribeiro está de volta, atendendo de quinta a domingo, amplo espaço físico e com excelente serviço de bar, com petiscos, porções e a melhor bebida. O Rancho Ribeiro, você pode desfrutar momentos agradáveis com os amigos e com a família e com toda a comodidade e segurança. O Rancho Ribeiro, você tem o melhor atendimento de serviços e a pesca atrativa. Visite-nos. Estrada Mantovani, quilômetro 1, fundo do Jardim Vitória. Para quem busca conforto, lazer e um happy hour, esse é o lugar certo. Nem todo esconde-esconde é brincadeira. Violência contra crianças e adolescentes é coisa séria. Agressões físicas, sexuais e emocionais são marcas terríveis que ficam para a vida inteira. Ao presenciar ou sofrer abusos, denuncie imediatamente. Não se cale. Ligue 100 ou 125. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Participe da nossa programação. Reclamação, sugestão, pedido de música. Mande sua mensagem de texto ou voz para nosso WhatsApp 43-3154-1771. Quando a chuva descer, a Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa, músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone 3154-1771. Cidade. Thank you. Minha gente querida de Cambé, eu fui tomar um cafezinho ali com o Ermelindo, pôr a fofoca em dia, porque a gente não tem nem tempo de conversar, né? E a gente falando dessa situação, que hoje ligou até repórter de vários lugares aqui para a rádio, para saber sobre o acontecido em Cambé, que está no Brasil todo, né? Sendo divulgado essa tragédia que aconteceu. Amanhã, então, às 15 horas, estarão em frente à prefeitura pais, alunos, professores, né? Reivindicando segurança para os alunos da cidade de Cambé. Ai, quantas pessoas queridas nos ligou. Entre elas, a minha amiga Sueli Dalmas, a Márcia da Vila Queiroz também, que é participar do sorteio, e a Carolina do Ana Rosa também, que é participar do sorteio. A Sueli quer ouvir uma música que eu acho linda. Sueli, muito obrigada pela sua participação, minha flor. Te desejo vida. O Nilson já até achou. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo vida. Te desejo vida. Te desejo vida. Desejo vida. Te desejo vida. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola com Fátima Mandelli. Minha gente, olha que gostoso que está essa tarde de segunda-feira, e nós aqui falando com você, coladinha aqui na Rádio Cidade. Está havendo uma manifestação em frente à prefeitura, alguns pais, alunos da escola Helena Collodi, né? Pedindo por segurança nas escolas. Amanhã, às 15 horas, novamente estarão lá. Daqui a pouco nós vamos falar com o Cláudio, que está lá também. Colocaram alguns vídeos do rapaz, muito triste, né? Aí uma professora ainda falou, depois vamos falar ainda que é doente, dançando, festando, o Dura falando que ia fazer o que fez.

analisar, porque eles dão algumas, eles dão alertas, né? Então quem convive mais ou menos fica sabendo. Esse menino que fez tudo isso lá no Helena Collodi, no colégio, diz que ele, 4 anos atrás, ele começou a juntar dinheiro para comprar uma arma. E tem cada vídeo ele falando coisas absurdas, né? Então já dá para saber que é uma pessoa que não veio nesse mundo pro bem, né? Jamais. Agora ele tá preso, né? Vamos ver até quanto tempo, mas tá preso pelo menos. Minha gente, nós estamos ligadinhos aqui com tudo que está acontecendo na cidade. Daqui a pouco nós vamos ligar para o Cláudio. Agora são 5 horas e 18 minutos aqui na Rádio Cidade. Nós precisamos reivindicar mesmo segurança, gente. Quando estava acontecendo aqueles atentados, tudo no Brasil, a gente conversou aqui na rádio. Aí o Paraná se alvoroçou, disse que ia colocar detector de metais e tal. A gente falou com deputado, a gente falou com autoridades, né? E eu pensei até em fazer uma reunião com a PMF das escolas, né? Que eu acho que seria importante, com algumas lideranças e a PMFs, para que fizesse alguma promoção para comprar um detector de metais. Eu sei que a medida paliativa é, mas deixa eu contar para vocês uma experiência lá no São José. Assim, as crianças, os alunos ficavam muito atrás da escola, tinha muito espaço lá, que não era bacana, e eles se escondiam lá para fumar, para fazer, né, algumas coisinhas. Eu coloquei palanquinho em todas as entradas aonde, né, tinha o espaço do pátio, sim, mas ali nos fundos, não. Então, e tinha quem cuidava também na hora do almoço, me ajudava a cuidar. Melhorou muito, foi a primeira escola a ter câmera. Então, é muito importante que o gestor, ele tenha um olhar pleno para todas as questões, né? E não economizar mesmo para essas questões de vida, principalmente, porque é o bem mais precioso que nós temos, estão nas escolas. Chega alguém e vai tirando a vida assim, é inconcebível, tá? Então, por favor, né, as autoridades, a gente incrementa o pedido, né? Que olhem com mais atenção para a segurança das nossas escolas, tá? São 5 horas e 20 minutos. Queremos agradecer a Solar Tintas, também a Parada da Panela, o Banco Paranabanco, a Construnal, o Pet Tupi, a Odonto San, né? Muitos que estão ligadinhos aqui no Prosa e Viola. E a nossa amiga Ângela Ghezzilini não poderia deixar de nos ligar hoje, ligou mesmo. E ela oferece essa linda música para o Nilson Barbosa, para o Armelino Simone, para a Dona Cida e todos, e especialmente para a Fátima. Deixa eu ver. E a todos do Helena Collodi, da escola. Que coisa linda, Ângela. Lembrou, né? De todos da escola Helena Collodi. E ela pediu uma música que chama Oração da Família. Vamos lá, ouvir em ritmo de oração mesmo. Deus, cantores de Deus. Pode ficar de pé comigo. Família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da fonte. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje, em função do depois. Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo depois. Que a família comece a ter vida e saber onde vai. Você está ouvindo o programa Prosa e Viola, com Fátima Mandela. Minha gente, agora são exatamente 5 horas e 26 minutos. A Luana, do Ana Rosa, um grande abraço para você, Luana. Ela quer ouvir uma música também. Não, ela só quer participar do sorteio, mas já já nós colocamos uma música e oferecemos para você, tá? Luana, agora nós vamos fazer o sorteio. Daqui a pouco nós vamos cantar mais uma música e, infelizmente, já encerrando o programa, né? Mas antes de encerrar o programa, eu tenho que falar uma coisa importante para você. Ó, hoje estão esperando o corpo da jovenzinha que foi baleada lá no Helena Collodi. E sabe aonde vai ser velado? Lá no salão paroquial, porque ela tocava na igreja. Então não sabe exatamente que hora que vai chegar o corpo, mas vai ser velada no salão paroquial. Então, dá um abraço na família, participar no salão paroquial. É uma notícia triste, mas a gente tem que dar, não tem jeito, né? A Márcia da Vila Queiroz ganhou o kit Natura que o Alex do Paranabanco nos ofertou. Então, querida Márcia da Vila Brasil, um grande abraço. Eu amo essa Vila Brasil porque eu trabalhei muito tempo na Escola São José. O Rodrigo Dias, olha aí, a Ana Tereza e o Matheus Dias. Um grande abraço para vocês que estão participando do Prosa e Viola. Quarta-feira tem mais e nós vamos, então, colocar o nome de vocês também no sorteio, tá? Esses três, por último, aqui nós vamos colocar no sorteio. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos um aquecer o outro com um sorriso, com um abraço. Hoje é um dia de luto, de tristeza. Eu vi que até os nossos ouvintes estavam quietinhos, né? Pediam só para participar do sorteio, não pediram nem música. Isso é uma expressão realmente de solidariedade. Que música agora, Nilson? Vamos lá para encerrar? Ai, que lindo. Vamos pedir paz nas escolas. Roupa nova, paz. Pela paz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de

Casei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida, que ilumina a minha escura e funda o peito da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida, que ilumina a minha escura e funda o peito da minha vida. Me disseram, porém, nos desaventos, como não sei rezar. Eu só queria mostrar meu olhar. Da minha vida, sou caipira, pira para nossa, senhora de Aparecida, que ilumina a minha escura e funda o trem das nossas vidas. Sertanejo Retrô. Quando te vejo, eu me sinto tão completo. Por onde eu vou?

mais alta de todas as montanhas, numa gota d'água de sangue e semente, num pedaço de pão na luz da escuridão, no céu e no chão. Vejo seus sinais, aonde for tão claramente. Tenho certeza, amigo, não estamos sós. E em todo canto ele está, e as formas são tão diferentes. Aonde como estiver, sei que ele está. Eu sempre vejo seus sinais, aonde for tão claramente. Tenho certeza, amigo, não estamos só. Em todo canto ele está, e as formas são tão diferentes. Aonde como estiver, sei que ele está. No meio, no meio de nós. Sertanejo Retrô. Sertanejo Retrô. Eu deitei pensando, sem saber onde andará. Errei, compreendi esta verdade. A pessoa com saudade perde tempo em se deitar. Dormi, e quem disse que eu pude? A não ser que tudo mude, eu não durmo nunca mais. Saudade é uma dor tão caprichosa, chega a ser deliciosa, momento em que dói mais. Ontem fez um dia que brigamos, um dia só e já me sinto louco. Parando pra pensar parece pouco, deitando pra dormir parece tanto. A gente, quando ama sem sucesso, o sono pra chegar nunca tem hora. Além desta saudade que apavora, existe a incerteza do regresso. Tentei fechar os olhos e pensar em mim somente. Porém, eu até de mim esqueço. Um amor tem alto preço, vale mais do que a gente. Viver tudo é muito relativo. Nem o sono é possível quando a saudade aparece. A vida já não tem qualquer sentido. A gente se vê perdido no lugar que mais conhece. Ontem fez um dia que brigamos, um dia só e já me sinto louco. Parando pra pensar parece pouco, deitando pra dormir parece tanto. A gente, quando ama sem sucesso, o sono pra chegar nunca tem hora. Além desta saudade que apavora, existe a incerteza do regresso. Zero, Rede Bandeirante. Rádio Cidade. Essa é nossa. É nossa. É nossa. Agora está entrando no ar Momento de Prece com Cidinha Pasquetto. Oferecimento Almeida Mercados, na Rua Chile e na Rua Delgado Sanches, em Cambé. Depósito e Madeireira Planalto. Materiais para construção em geral. Avenida Brasil 1741. Precisou de gás? Fale com o Super Fácil. Super Gás Brás. Trabalhando e atendendo em Cambé e região. Na Brasil 803. Momento de Prece. Apresentação Cidinha Pasquetto. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos iniciando o programa Momento de Prece Cidinha Pasquetto. Faltam 10 minutos para as 18 horas, onde o ponteiro apontará para o infinito. Prezados ouvintes, caros amigos, estamos nós aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nosso Deus por mais esse dia. Mesmo triste, muita tristeza com os acontecimentos, mas, meu Deus, é tudo um grande mistério. Tudo um grande mistério. Eu quero confessar a vocês que eu já chorei muito quando me falaram do ocorrido no colégio Colodi. Eu, meu Deus, quem é? Quem é? Quem? Aí o padre Daniel me liga de São Paulo, e aí ele fala quem era, o casal. Meu Deus, muito amiga, aquela menina é minha amiga. Para vocês verem, eu tenho uma foto com ela, ela me entregando a rosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, na Capela Santa Teresinha, e me deu um abraço. A gente sempre estava junto, eu achava ela linda, eu dizia, menina, como você é linda, sempre sorrindo. Ela tinha algo diferente. Você não via ela se não fosse com um sorriso. A Camila, filha da Kelly, de Deus. Eu confesso que eu estou muito triste, já chorei muito, vou fazer o possível para não chorar. O velório vai ser no salão paroquial, porque casa de velório vai ser pequena, porque nós vamos ter o velório de uma santa, uma santinha. Essa menina não saía da igreja. Essa menina não saía da igreja. Era uma verdadeira santinha. Dia de Corpus Christi, ela entrou no ofertório com a imagem de Nossa Senhora e o seu namoradinho com outra imagem. E ficou essa imagem na cabeça dos paroquianos da paróquia Santo Antônio de Cambé. Então é um sentimento, é uma dor, muita tristeza. Mas na alegria de saber que nós temos mais uma santinha no céu. Mais uma santa no céu. Conheço muito a mãe dela. Ela ia no cateto, os pais moravam no cateto. E ela tocava nas missas, ela é professora de música, ela ia lá tocar nas nossas missas. Depois vieram para Cambé, ela trabalha na PAI, ela ensina os alunos, ela dá aula de música, toca na Capela Mãe do Divino Amor, na paróquia Santo Antônio, teve o dia dela, da grande festa de Santo Antônio, foi ela quem tocou. Sempre presente, o casal perfeito. Os filhos que seguem o pai na igreja, que faz leitura, que são coroinhas, que são do ilume, que cantam, que rezam, que participam ativamente com o pai e a mãe. E eu estou indo lá agora dar um abraço na mãe. Eu não fui ainda, não tive coragem. Mas eu estou indo agora para ficar juntos no momento que chegar o corpo daquela criaturinha. Vai ser muito triste, vai ser uma cena muito triste. Mas a certeza de que Nossa Senhora está presente. Por isso, meus amados ouvintes, são momentos da vida da gente. Eu fiz as exéquias hoje também do seu José Lopes, um homem de 84 anos, foi motorista em Cambé, dos ônibus, da aviação Ouro Branco, daqui de Cambé, sempre trabalhou de motorista, de ônibus. Mas ele ouvia todos os dias o meu programa, todos os dias. Como vocês ouvem, ele também ouvia. E a família fez questão que eu fosse rezar e fazer as exéquias para ele. Por isso eu fui também. Ah, meu Deus, Deus nos prega peças e mais peças. Eu quero pedir a Deus pela minha família André, família Pasqueto, pelos meus netos, todos os meus netos. Quando vem essas cenas tristes, dá uma dor no coração. A gente lembra dos netos, da bisnetinha que vai chegar, dos irmãos, das irmãs, dos sobrinhos, dos filhos, do marido. Dá uma dor triste no coração da família enlutada. Mas eu peço a Nossa Senhora, nossa mãe, já recebeu Camille no céu, nos braços, e já está carinhando, que Deus a tenha no céu. Não vou fazer o programa muito longo, porque meu coração está partindo. Meu irmão Rafinha, Rafael, vai fazer aniversário dia 27, que Nossa Senhora o proteja. Que Nossa Senhora abençoe todos os alunos que vão à escola. Todas as semanas tem um massacre nas escolas. As crianças estão com medo de ir para a escola. Nossa Senhora abençoe a todos. Divino Pai Eterno, coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, esteja presente nas famílias. Os anjos da guarda dessas crianças que vão às escolas estejam presentes. Amolece o coração desses bandidos, Senhor. Oxalá que em vez de uma bala saísse uma rosa. Isso é sempre que eu falo. Vou encerrando o programa. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Milícias dos anjos do céu, Nossa Senhora com todos os seus títulos, todos os santos, arcanjos, querubins, os serafins, rogai por nós, amém. Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, amém, amém. Todos querem te adorar, toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode.

melhor do flashback, revirando o baú. Revirando o baú, só as clássicas do passado. Revirando o baú. hurt.